fisiológico, o cara vai te barrar e dali em diante o doente entra. O acompanhante jamais entra no UTI para terminar de atendimento ou acompanha uma reanimação. Então, isola. Que diferença que isso faz? Eu dou sempre um exemplo seguinte. Se pegaram nos Estados Unidos, 50 animais tiveram uma parada cardíaca, tá, no hospital. Quanto eles vão reanimar? Só aqueles que têm chance. Então, se você pergunta, por que? Como assim só para os que tiverem chance? Porque imagina, você parou porque você tem uma insuficiência renal crônica. Seu rim está progressivamente, você está tratando, fazendo tudo. Chega uma hora que você não consegue mais fazer com que esse rim funcione o mínimo e o animal parou. O que vai acontecer? Ele deve ser reanimado? Teoricamente, não. Porque o fato de você massagear e fazer o coração voltar a bater por algum tempo não faz esse rim voltar a funcionar. Ele vai continuar ruim e vai parar obrigatoriamente, ele vai parar de novo. E se ele vai acordar com dor, vai acordar com desconforto e tal, não sei o que é ruim. Então, paciente terminal, existe um conceito muito claro. Paciente terminal morre, ele não para. Tá? Então, num hospital humano, numa situação dessa, ou num hospital veterinário dos Estados Unidos, aconteceu essa parada cardíaca no insuficiente renal, anota-se a hora do óbito e pronto. Faz a verificação direitinho se ele morreu mesmo, para não ser que ele morreu, deve ser com o médico, não pode. Ok? Então, você não vai ver o espírito. Né? Você vai falar o quê? Vou projetar. Ok? Então, você não vai pegar e correr esse risco. Então, você faz a verificação do óbito e é logo horário. Nada mais do que isso. No Brasil, normalmente o que vai acontecer? O proprietário está do teu lado e ele vai pedir ajuda. Qualquer toda clínica ou hospital determinado do Brasil faz nessa hora. É. Então entra na estatística de reanimação. Mas qual que é a chance desse paciente viver? Zero. E qual que é a principal situação de parada no Brasil? Duas. Ou trauma longe do hospital, então o animal foi atropelado lá na radial. Se ele depender do atropelamento, ele deve chegar aqui no hospital. Não tem a menor chance mais. Isso não tinha um sabão para cachorro. Porque ele não vai buscar lá no asfalto. Ok? Então esse animal já chega muito mal. Ou então existe um segundo problema, que é o quê? A maior parte deles param porque são pacientes terminais. Então, tem 50 que pararam, vamos dizer que nos Estados Unidos só dois têm chance. Eles vão reanimar esses dois. Se sobreviver um, o cara volta 50%. Não volta, ele volta bem menos, ele volta 6%. O que é pouquinho, se a gente considerar, a gente já está falando dos que têm chance. No Brasil, dos 50, a gente reanima quanto? 50. E vai viver um também, 50. E o que vai acontecer? Nossa estatística é 2%, o dele é 50. Então, na hora que você compara valores, dá muita diferença. O proprietário pode tomar essa decisão, em algumas situações o veterinário também pode tomar essa decisão. Mas aí tem um aspecto legal que eu falo no finalzinho da aula, quando você pode se negar, quando que você é obrigado ou não. Quando você pode respeitar a opinião do proprietário ou não, tá? Tem uma questão legal aí que a gente tem que lidar com isso, tá bom? Mas, então assim, o que eu sempre falo é o seguinte, se a gente reanimar direito, tanto faz estar reanimando lá, reanimando aqui, e se um vai viver. Só que na hora que isso se transformar em porcentagem, parece que os caras lá arrebentam a gente. E não é verdade. Eles se animam tão mal quanto a gente. Porque se sabe pouco. Então não estou falando que a gente é bom, a gente é ruim. Mas é tão ruim quanto. Ok? Por quê? Porque não existe ciência ainda na reanimação. Tá? Ela está começando a desenvolver agora. Tá? E aí, sim. Então, existem alguns conceitos que a gente precisa lidar, que é o seguinte, o que eu tenho que mudar na minha clínica, tá, para ela ser melhor em reanimação? Tá? Então, por exemplo, eu tenho lá minha clínica, ela já está montada, já está funcionando e tal, não sei o quê, sou um veterinário formado. O que eu posso começar a fazer para melhorar a estrutura? Primeiro, determinar o único local para fazer reanimação na clínica. Então, não é assim, pega lá no hospital. Vocês que estavam lá semana passada, tem 6 consultórios, mais uma parte de oncologia, mais a internação de gato, mais aquela maca lá. Ah, se parar no 1, reanimando 1, se parar no 2, reanimando 2, se parar no 4, reanimando 4. É assim que pode ser feito? Não. Tem que determinar um único local para reanimar. Por quê? Aquele local você precisa equipar bem, tá? Da melhor, ou pelo menos da melhor forma possível. Se você só tem um oxímetro na clínica, onde ele fica? Fica muito pronto, para quem vocês ainda não sabem. Mas o oxímetro é o monitor mais simples que existe, tá? Aquele que põe no dedo, na verdade, que se mede a concentração de oxigênio, ele é o mais simples, ele é baratinho, sem royal. Se eu pegar sem royal lá e colocar lá, eu tenho um monitor de oximetria para colocar na minha clínica. Se eu pegar isso lá, ele fica onde, teoricamente, nesse local? E qual que é o perigo se eu reanimo onde paro? Na minha clínica eu só tenho oxímetro. Aonde está o oxímetro? Está no Aí fosse no realismo, você vai procurando. Abre gaveta, fecha gaveta, não sei o quê. Desculpa atrapalhar a consulta, vou ver se eu consigo que tá aqui, não tá. E vai, ele vai procurar. Além disso, o que acontece? Pode, por exemplo, eu tenho um pedaço em cada lugar de coisa. Então assim, eu não tenho tanto material assim na firma, normalmente. Eu não vou ter como equipar os 6 consultórios. Então o que vai acontecer? Tem sonda de determinado tamanho aqui, outra sonda de determinado tamanho aqui. E se o cachorro der azar de ter parado na sala que tem sonda para cachorro grande, é um clínico. Aí taca e eu corri lá no consultório para fazer de volta. Então quando você concentra um único local, você vai direto para lá. E lá tem que ter tudo montadinho para isso. Tá? Fala assim, Sérgio, mas você está muito bem. E quanto mais equipado, melhor vai ser a chance. Mas só de você fazer isso na tua clínica, sem comprar nada, a chance de reanimar já vai ser maior do que se ele sair reanimando no local que ele para ali imediatamente. Ok? Isso não quer dizer que você não possa iniciar massagem cardíaca antes. Pode. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: você vai transportar esse animal assim que possível para esse local de reanimação. Então lá vai ser onde vai ter uma fonte de oxigênio, se você tem um cilindro de oxigênio só na clínica. É lá que você vai colocar. Tá? Então você tem que ter toda a estrutura para aquele local ali. E normalmente a gente guarda isso em armário, em carrinho e tal. E o que acontece? Se você sabe que é ali que você vai reanimar, aquilo se torna muito prático para você. Você vai saber onde está tudo. Eu dou exemplo, a mesma coisa de cozinhar na casa dos outros. Você não acha nada na cozinha. O quê? Não é isso? Você vai procurar, fala, menos, ah, não acho nada aqui. Na minha casa o prato fica na primeira gaveta. Fala, não, pega. Então, o que acontece? Você, em cada lugar, tem um desenho. Na hora que você procurar, você fica procurando e não acha. Se está sempre exatamente no mesmo lugar, você faz sempre lá, pega a tropina. Fica na primeira gaveta, na gaveta, no cantinho aqui. Então, quase você praticamente consegue pegar sem olhar a gaveta. E você sabe exatamente onde aquilo está. Né? Você perde menos tempo procurando as coisas. E não fica nada tão espalhado assim. Outro problema é a questão da comunicação. É muito comum as pessoas se falarem igual em casa. Igual em junto, igual em casa. Uma pessoa fala com a outra normalmente gritando. Um está na sala, o outro está no quarto. Fulano, que é? E vai, isso aqui vai falando. Na clínica funciona a mesma coisa. A ideia, normalmente, é que as pessoas não vão em encontro imediatamente da outra pessoa. Ela tende ao quê? Perguntar o que é e demora para ele. E ao mesmo tempo, se você tem uma clínica grande, tem vários consultórios, você não vai estar aqui, tá morrendo. Meu, todo mundo. Ok? Então você vai falar, vem aqui, por quê? Vem logo. E, não morreu. Ok? Então não. Só que quando existe um local da reanimação, se gritarem de lá, qualquer ser humano, com mais de dois neurônios, vai saber e falar, pode ser emergência. Ok, então eu vou lá. Agora, se o cara grita lá no consultório que não tem nada a ver, que é questão de rotina, acaba mantendo essa questão de. Isso é humano, tá? A gente não vai toda hora que o cara chama, que você chega lá, o que é? Nossa, eu queria saber se você estava aí. Então, assim, isso é natural, mas se grita na emergência, aí é outra coisa. Ok? Precisa, às vezes, você vai, pode até ser besteira, mas vai ser menos vezes que isso vai acontecer. Ok? Outra questão, uma coisa muito comum nas clínicas, é como que eu vou equipar tantos lugares. Um lugar normalmente de eleição é o centro cirúrgico. Por quê? É lá que está o aparelho de anestesia normalmente, é lá que estão as sondas, é lá que vai estar o cilindro de oxigênio com maior facilidade, tem as sondas para poder entubar, tem tudo ali. Então normalmente é o centro cirúrgico. Vocês têm uma ideia como isso faz diferença e que equipamento também faz diferença? Se a gente comparar animal que para em anestesia, a chance dele voltar, 47%. Se ele para no ambulatório, 2%. Tá? Isso faz muita diferença. Tá? Por quê? Porque ali está equipado, tem monitor, tem tudo. No ambulatório, normalmente é necessário transporte, procurar as coisas, levar muito equipamento, isso dificulta. Tá? E atrasa a reanimação. Eu sempre dou exemplo, tem situações que a gente induz parada cardíaca, dependendo da chance ou não do paciente voltar. Se eu achar que ele tem muita chance de voltar, tá? Eu posso, na verdade, de falar assim, ó, ele tem um sangramento muito grande. É melhor eu induzir a parada, deixar o cirurgião ligar com mais facilidade que está sangrando, que ele não fica enchendo de sangue, e tentar reanimar depois. Por exemplo, uma ruptura de aorta, eu não teria a menor dúvida que eu faria isso. Porque assim, é impossível dar ponto na aorta se o coração estiver batendo. Tá, o cirurgião vai ficar, põe o dedo, para, tira o dedo, sangra, e aquilo vai encher, espirrar para tudo quanto é lugar. Então parou, vai ficar só escorrendo, ele dá uns pontos ali o mais rápido possível e se reanima. A chance de voltar vai ser mais rápida. Né? Rasgou o carro, rasgou a artéria. você faz? Induz a parada cardíaca, o cara clampeia, liga, solta, depois você tira o resto do pulmão, mas aí você reanima de novo. Ok? Por quê? Porque a chance de voltar vai ser maior. Porque se você deixar o cara sangrando, ele vai murchar tanto, daqui a pouco ele tá batendo aí no coração, mas tá, vai precisar de 3 bolsas de transfusão, tá tudo mal perfundido, tá todo arrebentado. Tá? Então isso geraria muitas vezes mais danos do que a chance da reanimação. Vai ser algo dia a dia? Não. Tá? Isso é uma exceção muito grande. Outra coisa, outro argumento que se usa muito é o seguinte: pô, Sérgio, eu tenho uma clínica, eu tenho lá, por exemplo, a galera tá lá na Zona Norte lá. Né? Pega lá, por exemplo, tem uma clínica pequenininha lá. Tá? E aí eu falo assim: pô, para mim fazer esse treinamento todo, para você que eu faço lá na faculdade, tem não sei quantos professores. Tem, na verdade, centro de simulação, tem coisa, a gente pode dar um treinamento top lá na clínica, como que eu vou treinar isso? Eu tenho aqui no meu dia a dia e tal, não sei o quê. Gente, vocês terem uma ideia, quem treina o que existe de melhor no mundo, eles pegaram um lugar bem isolado, território americano, e treinavam, tanto pediam para as pessoas treinarem ali, orientavam como elas deviam treinar, mas não davam nenhuma informação a mais. E eles comparavam de tempo em tempo o sucesso de reanimação dos dois lugares. Só fez diferença por um ano. Depois, dependia de quanto treinava e com que tecnologia treinava. Então, o que quer dizer? Por exemplo, você tem uma clínica pequena e você treinar, você depois de um ano vai ser tão bom quanto se você treinar um ano aqui dentro da universidade com toda a tecnologia que a gente tem. Então, o fato de você ter uma clínica pequena, não ser muito equipada, não vai fazer diferença se você reanima bem ou não se você treinar. Tá? Isso não pode ser usado como argumento para as pessoas não treinarem. Uma conduta bastante equivocada, que eles esconderam demais essa padronização, isso foi provado. Qual que é uma estratégia que muitas clínicas tentam fazer? Tem clínicas grandes, hospitais grandes em São Paulo. Fala assim, ao invés de eu treinar, eu tenho 32 veterinários, somando todos os horários, todos os horários. Não, mas treinar 32 vai sair caro. O que eu vou fazer? Contrato um bambambam da reanimação para trabalhar aqui. Então o cara vai lá, pega o cara que melhor reanima e fala, meu, você agora é contratado, vai pagar bem, ele não ir para outro lugar, vou ter ele aqui. Qual que é o resultado disso? Zero. Tá? Então faz a menor diferença. Primeiro, ele nunca vai reanimar sozinho. Ele precisa reanimar com os outros. Ok? E o fato dos outros não estarem treinados, vai piorar. E a consequência disso é muito ruim. Porque qual que é a tendência que eu tô? Vou reanimar, vamos dizer, com as duas aqui, ó. E eu pego, na verdade, começa a falar assim, ó, aplica adrenalina pra mim, você faz não sei o quê, entuba o cachorro. Ela vai conseguir entubar? Ela vai conseguir aplicar adrenalina rápido, talvez na velocidade, se elas não treinarem? Não. Adianta estar fazendo a massagem cardíaca perfeita. O resultado disso é zero. Tá? E qual que é a tendência com um pouco tempo ainda? Com as duas, ela não vai entubar, não vou massagear nada. Vou fazer só uma coisinha aqui para parecer que eu estou fazendo, não. Eu paro de fazer direito ao invés de convencer as duas a fazerem direito. Isso é natural, você contrata alguém ao invés de treinar a equipe. O que você precisa é treinar quem vai reanimar junto. Então vamos dizer que eu tenho uma clínica que ela funciona amanhã, tarde e noite, com 3 equipes. O que você deve fazer? Amanhã, para um dia o teu hospital, pega o cara da tarde, fala, faz ele fazer plantão na manhã. Você vai treinar todo mundo da manhã, porque as pessoas que reanimam têm que treinar junto. Você não pode treinar assim, ó, um da manhã, um da tarde, um da noite hoje. Amanhã, um da manhã, um da tarde, ela não, quem vai reanimar junto, treina junto. Por quê? Para desenvolver o quê? Sincronismo. Você precisa, qualquer, isso funciona bem para esporte, por exemplo. Você tem esporte de equipe, adianta o cara do futebol treinar no Maranhão, outro treinar no Rio Grande do Sul, outro cara fala, vamos jogar hoje. Meu, ninguém sabe para onde corre, para quem defende e quem ataca. Não faz o menor sentido. Ok? Agora, se você pegar um time menor e treinar junto, vai ter mais resultado do que pegar e treinar as pessoas separadamente. Então, treina a equipe da manhã junto, depois treina a equipe da tarde junto e a equipe da noite junto. Eu dou exemplos a respeito disso. Por exemplo, se a gente comparar horários no hospital, eles têm mais ou menos o mesmo sucesso em reanimação. A equipe da manhã tem o mesmo sucesso da equipe da tarde e tem o mesmo sucesso da equipe da noite. Só que, se você misturar os horários, por exemplo, eu reanimando com o Fabrício, trabalha junto há muito tempo. A gente tem uma alta taxa de sucesso para o animal voltar o coração a bater. Se vai, a maior parte vai morrer porque são pacientes terminais. Mas dele voltar daquela parada cardíaca é muito alta. Se eu faço com o veterinário da manhã, desaba. Se o Fabrício faz com o veterinário da manhã, desaba. Mas eles juntos conseguem ter a mesma eficiência da gente. Por quê? Porque a gente está acostumado a trabalhar junto. Então você sabe que o outro faz bem, a forma com que ele goste, que você, por exemplo, me ajuda a entubar. Você sabe a posição da cabeça que o cara gosta, para ele entubar rapidinho. Cada um tem um jeito, tem gente que gosta de barriga para baixo, de lado, outro joga e gosta de barriga para cima, entendeu? Então, assim, na verdade, isso, você consegue fazer o quê? Sincronismo, ganha velocidade, tá? Então, se você for pegar, por exemplo, hoje, por ser anestesista, eu entubo muito mais rápido que o Fabrício. Então, se a gente vai reanimar junto, a gente nem pergunta um pro outro. Eu vou entubar e ele vai massagear no primeiro momento. Por quê? Porque massagear, ele faz muito bem. Tá? Mas aquela história, quantas vezes por dia o Fabrício faz intubação? Pouquíssimo, ele é clínico. Eu brinco, né? Ele é a hebe do hospital. Sempre conversa. Né? Tem o marido da Gabriela, tá? Se a gente for pegar, seja, vai lá, deixa ele lá na função de marido da Gabriela, deixa ele lá pegando e se divertindo. Eu estou trabalhando lá no centro cirúrgico. Ok? Se a minha parte que é todo animal que entra, eu vou lá, tem que entubar. Então eu treino isso 3 vezes por dia e ele, às vezes, 1 vez na semana. É natural. Se a gente for pegar funções que ele faz, eu também não vou fazer tão bem assim. Ok? Conversar, por exemplo, ele é melhor que eu. Se a gente pega equipes ideais, 3 pessoas ou 4 pessoas. Mais disso, normalmente começa a atrapalhar. Tá? E isso é porque falta normalmente cachorro para tanta mão. Você vai em Yorkshire com 8 mãos em cima do Yorkshire. Não dá, não cabe. Porque, e normalmente o que acontece? Tanta gente querendo fazer coisas ao mesmo tempo que ninguém consegue fazer direito. Ok? Então, assim, ó, você pega, por exemplo, um tem que massagear, já a mãozona lá em cima do tórax. O outro tentando pegar a veia. Outro entubando, o outro mexendo lá na pata de trás. O que vai acontecer? O cara que está tentando pegar a veia começa a atrapalhar o cara que está massageando, porque não cabe as 2 mãos direito ali. Aí você fala, não, calma aí, só levanta um pouquinho o cotovelo. Então, o cara está massageando lá, tudo empolgado, então você calma, levanta o cotovelo, o cara que tá bom. Aí começa a massagear torto. Ok? Aí chega, não, aqui não, porque eu estou tentando fazer não sei o quê. Tá? Então não vai conseguir fazer nada direito. Está sendo feito 4 coisas, tá? Tá ótimo? Não. Está sendo 4 coisas mal feitas. Tá? Então a gente precisa priorizar aquilo e fazer bem aquilo. Se der para fazer mais coisas, mas Deus quer saber, mais coisas também sejam bem feitas. E se elas forem mal feitas, é péssimo. E por último, é importante que você faça debriefing. Tá? Debriefing não tem uma tradução para o português, mas ele é muito parecido, na verdade, com uma discussão. Tá? Só que a discussão no bom sentido, não no mau sentido. Não é para chegar no final de uma reanimação e chegar, seu lixo, você não consegue nada. Não é isso. Isso não é debriefing. É bate-boca, UFC, o que você quiser. Mas, se a gente pegar esse final, é falar o seguinte, ó, o que a gente vai fazer de diferente da próxima vez? Falar, ó, eu prefiro começar do outro lado. Se você fizer essa mudança e isso for melhor, você já está assim, vai ficar bom da próxima vez? Não sei. Mas ela já vai ficar um pouquinho melhor do que dessa. Aí da outra vez, assim, quando você for entubar, não põe a mão aqui porque me atrapalha para enxergar. Você vai mudar essa posição da mão. E assim vai. Então, assim, o que vai acontecer? Toda vez que você reanimar, a próxima vai ser um pouquinho melhor do que a anterior. Um dia, isso fica bom. Algumas pessoas são mais habilidosas, isso vai acontecer mais rápido. Como qualquer coisa. Tá? Se você for pegar a veia, se for andar bexiga, independente do que você vai fazer, tem gente que vai desenvolver essa habilidade manual muito mais rápido do que outros. É assim para qualquer coisa na vida. Ok? Isso também vai acontecer com a reanimação. Mas se você todo dia tiver um pouquinho melhor, um dia isso vai ficar bom. Para alguns, muito rápido. Mas depois de 10 reanimações, já está fazendo muito bem. E talvez algumas pessoas, depois de 100, vai ficar muito bom. Não sei. Mas que vai ficar melhor. Nunca, se você não fizer isso no final de cada reanimação, nunca vai ficar bom. E eu posso deixar para fazer o debriefing amanhã? Não. É logo que termina, quando as coisas estão frescas. E isso, na verdade, tem uma importância muito grande. E normalmente, se tiver uma das pessoas que for muito mais experiente do que os outros, ele tem que começar fazendo autocrítica. Isso também funciona para várias coisas na nossa vida. Não adianta, por exemplo, que eu comentei de eu animar com as duas, eu começar falando assim, ó, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você esquecer que eu também tenho que melhorar. Porque elas automaticamente vão entrar na defensiva. Não, mas eu fiz isso porque o animal estava assim e tal, e isso vira uma baixaria. E sem resultado prático nenhum. Você fala, ó, gente, hoje eu não consegui direito fazer isso daqui e tal, da próxima vez eu vou, por exemplo, subir num banquinho, eu vou fazer alguma coisa para conseguir fazer melhor e tal, não sei o quê. Ela automaticamente, eu também acho que eu fiz isso eu fiquei na dúvida em tal coisa, e aí a conversa anda, tá? Então, isso é importante. Tem um mais experiente, para não coagir os outros, ele começa fazendo autocrítica e não crítica aos outros, tá? Isso é muito, muito importante quando a gente fala em recurso. Vamos lá. Agora, vamos entender o que é o suporte básico à vida. Se a gente pegar o suporte básico à vida, ele tem uma parte que é reconhecimento da parada cardíaca. Quando eu digo que eu não tenho uma parada cardiorrespiratória, o que eu tenho que enxergar nele para isso? Depois, outra coisa importante, a gente tem que saber é o seguinte: tem que ter alguma forma desse ar entrar nos pulmões. Então, eu tenho que estabelecer uma via respiratória. Tá? Seja ela por traqueostomia, seja ela pelo nariz, seja ela pela boca, algum jeito esse ar tem que entrar lá. Tem que dar um jeito de, assim, se tem a via pronta, esse ar tem que entrar lá, ele tem que ventilar. E também a massagem cardíaca, ok? Eu preciso fazer com que a parte circulatória volte. A primeira coisa é a gente reconhecer, então, a parada cardíaca. Quando eu vou dizer que o animal tem uma parada cardiorrespiratória, a primeira característica, inconsciência. O animal não pode ter, em nenhum momento, manifestação de grau de consciência. Se ele tiver isso, ele não está em parada. Então, se eu olhar para a cara do animal, tento escutar, não uso som cardíaco, tento palpar, não percebo que pulso nenhum. E olha, para mim ele não está respirando, mas ele olhou para a minha cara, ele não está em parada, ele tem qualquer outra coisa. Ele pode ter pneumotórax, por exemplo, mas ele não tem a parada cardiorrespiratória. Tá? Então, se a gente tem uma situação dessa, por que isso é importante? Se eu pegar um animal com pneumotórax, às vezes abafa muito o sol. Às vezes, você tem alguma outra situação, mas você não deve massagear esse paciente. Então, uma característica, inconsciência. A segunda, apneia, o animal não está respirando. Tá? Isso a gente tem que olhar, só não confundir com respiração agônica. Às vezes as pessoas pegam o animal, não está respirando, não está respirando. De repente o animal estica a cabeça para trás e faz aquela respiração. O pessoal fala, nossa, ele está voltando nada. A tradução disso é o cérebro está morrendo. Tá? Por quê? Isso é quando falta oxigênio num lugar do cérebro chamado centro apneústico. A função dele é fazer respiração extra para a gente. Então, quando você está de saco cheio, para você falar que igual tagarela, vai aquele... Isso é o centro apneústico funcionando. Ok? Se você pegar esse tipo de coisa, ele está funcionando. O que acontece? Ele pegou, quer dizer, estou tão de saco cheio que meu CO2 subiu. Então, respira uma vez a mais. Ok? Se você pegar essa situação, a hora que o paciente começa a faltar oxigênio lá no cérebro dele, o centro apneústico ativa e ele faz aquela respiração agônica. Isso hoje é aquilo que determina que o animal tem a menor chance de voltar numa recuperação. Tá? Se ele estiver sem respirar, é melhor do que ele fazer a respiração agônica. Porque traduzindo, o cérebro está morrendo. É a última que assim, ele está tentando, por isso fala o último suspiro, dá o que você quiser para isso. Okay? O espírito está saindo do corpo. Tá? Traduzindo, está saindo mesmo porque ele está morrendo. Okay? Se a gente pegar outra característica, a ausência de pulso. Então, assim, eu tenho uma característica que eu posso é procurar o pulso do paciente. E qual é o pulso que eu uso? Qual que é a artéria que eu uso para identificar isso? No cão, artéria femoral. Ok? Tem que ser essa artéria. Sérgio, eu posso usar carótida igualzinho humano? Não. Porque a carótida do cão é muito menos pulsada e mais profunda do que do ser humano. Você não sente fácil o pulso de carótida nem cachorro acordado. Pega teu cachorro lá e fica tentando sentir o pulso da carótida dele. É muito ruim. Na gente é facílimo de sentir. E essa faz uma diferença muito grande. Tá? Porque senão você vai massagear até quem não precisa. Se o cachorro está dormindo, você vai dar umas pancadas nele. Se você pegar outra característica, a ausência de batimento cardíaco. Então, por exemplo, se eu tenho um monitor ligado, tá lá um monte de batimento, perfeitinho e tal, não sei o quê, você vai... Opa, será que ele está, na verdade, mesmo parada cardíaca? Falei, tem que questionar, mas se aparece lá um complexo muito característico de parada cardíaca, a gente não vai discutir hoje ainda qual tipo de eletro, nada disso, mas a gente tem determinados tipos de parada cardíaca que você consegue identificar através do eletro. Só tem que tomar um cuidado. Não é porque o eletro deu zero que ele está parado, não é porque ele dá um número que ele está batendo, ok? O elétrico te ajuda, não substitui. Porque é um erro muito comum. O pessoal se desespera. Às vezes o paciente está lá na anestesia operando, de repente solta um fiozinho. Ele vai para zero muito rápido. Não posso sair correndo e massageando o cachorro. Ok? Porque escapou o fio. Ok? Então tem outros parâmetros que vão contribuir. Ele está inconsciente? Ele está sem respirar? Ele está sem pulso? Tudo isso vai basear para eu tomar a decisão se esse animal está parado ou não. Uma coisa que mudou muito com essa padronização era o seguinte: antes, na dúvida não reanima. Você tem que confirmar todos os quatro para ir lá e começar a reanimação. Hoje não, porque eles dizem: se você tiver uma dúvida, porque às vezes você vai palpar o pulso e fala, esse pulso é meu ou é dele? Você fica, principalmente quando o pulso está muito fraco, você fala, acho que esse batimento é meu. Não é dele, não é meu, estou na dúvida. Ok? Isso é uma adaptação de um ano. Provavelmente vai cair em 2017. Mas até lá, eu, Sérgio, não me falo, Sérgio, você concorda com isso? Não, não concordo. Como é que você faz? Reanime. Porque aí, assim, não vale a minha opinião. Hoje existe uma padronização. Enquanto não for lá alguém e fizer um trabalho sério a respeito disso, dizendo que é melhor reanimar ou não, vai valer a opinião ou o resultado disso para um ano. Como que eles pegaram isso para chegar a essa conclusão do ano? Era fácil, pegava alguém numa equipe normalmente de enfermagem. Então você pegava, o cara lá dormiu na recepção, aí faz a apneia do sono, passou, de repente alguém olhava, acho que está parado, os caras chegariam reanimando. Aí o cara acordava, eles estão me batendo por quê, né? E assim, só estava dormindo e os caras estão me batendo. Mas assim, o que acontecia? Qual era o dano para aquela pessoa por essa reanimação que começaram a fazer? Muito pequeno. Tá? Às vezes os caras colocavam um desfibrilador, por exemplo, da época que era manual. Hoje a maior parte deles registram o elétron antes de disparar. Mas antigamente o cara colocava no peito e desfibrilava. Então o que acontecia? O cara tinha duas rodelas no peito queimado, mas de resto, mais nada. Tá? Então o dano disso era sempre machucados muito pequenos. Tá? Não tinha um grande problema. Mas isso acabou se extrapolando para animal. Outra coisa importante, se a gente determinou, ele está parado. Então assim, ó, esse animal teve uma parada cardíaca. Qual que é a primeira coisa que a gente faz? Você gosta da palavra? É o quê? Fazer massagem cardíaca. E fazer massagem cardíaca é importante. Tem que apertar com bastante força quando faz a massagem cardíaca. Não adianta ir lá e fazer de conta que está massageando. Tá? Isso é porque muitas vezes as pessoas massageiam de uma forma muito fraca, principalmente quando cansa. Então precisa colocar força nessa massagem cardíaca de uma forma que consiga deformar bastante o tórax desse paciente. Isso vai fazer com que tenha grande diferença de resultado de acordo com o formato do tórax. Tem formato de tórax que o animal tem muito mais chance de sobreviver do que o outro. Por exemplo, todo cão pequenininho tem mais chance de sobreviver do que um cão grande. Por quê? Porque você consegue deformar o tórax com muito mais facilidade. Se pegar, por exemplo, uma menina pequenininha deformar o tórax de um dog alemão de 60 quilos, vai ter que fazer muita força. E durante muito tempo vai ter muita dificuldade de fazer isso. Alguns formatos de tórax, a gente tem mais dificuldade ainda. Pega o bulldog, né? Aquele tórax redondinho. A gente chama de formato de tambor. Ele, deformar a costela dele, é muito difícil. Isso traz problema. Quer ver uma prova disso? Por que não está em sucesso de reanimação de cavalo? Você consegue deformar o tórax de um cavalo? Pode dar bicuda, pular em cima, ficar de bugobol, você pode fazer o que você quiser. Ele não vai deformar o tórax de um cavalo de uma forma significativa para ele ter chance de voltar. E se o cavalo pode voltar de uma parada? Pode, se for do tipo de fibrilação. Tá? E aí você, na verdade, faz choque de ponto, então o pessoal normalmente dá umas bicudas lá no tórax, pula de joelho, brinca de pau, brinca de pogobol, porque é a tentativa de chacoalhar o coração para ver se ele volta. Mas, se a gente falar o seguinte, ele fez assistoria, ou seja, parou mesmo, tá? Você não consegue deformar o tórax para bombear, tá? Isso não existe, esse cavalo, se ele montar, é zero, tá? De uma vaca, piorou ainda. Então vamos lá, de acordo com cada formato de tórax, a gente massageia de formas diferentes. Se eu pegar ou um animal que tem um tórax que a gente considera padrão, então para pastor alemão, tá? Um dog alemão, labrador, golden, os próprios vira-latas e tal, não sei o quê, então a gente considera que eu chamo de tórax padrão. E a gente deve olhar de lado qual que é o ponto mais alto do tórax. Eu não vou pôr a mão em cima do coração, Eu vou procurar o ponto mais alto do tórax e é ali que eu vou apertar. Como? Colocando assim, ó, uma mão sobre a outra, abre os dedos e vai apertar. Ok? Semelhante ao que se faz em ser humano. Se for cão de tórax bem fininho, por exemplo, o Whippet, Tekel, tá? Ou o Greyhound, por exemplo, são raças muito características desses tórax bem afinados, aqueles de corrida. Ele não sabe aquele de corrida, os magreletas lá. Você pega, na verdade, o quê? Você vai aonde? Em cima do coração, exatamente. Aí você tem que ir bem em cima do coração para massagear. Não é o ponto mais alto do tórax, é em cima do coração. E se for o tóraxzinho tambor, por exemplo, bulldog, boxer, seria melhor de barriga para cima. Só tem um problema, precisa ter apoio para massagear de barriga para cima. Se pegar um bulldog e pegar, na verdade, vou massagear ele e não apoiar em nada, você começa a rolar ele, vai estar vindo massa. Se massagear, na hora que você apertar, ele vai fazer assim, ó. Tá? E você não consegue, você tem que apertar isso bem perpendicular à mesa. Se tiver numa calha de cirurgia, por exemplo, é bem mais fácil, porque ele está apoiadinho aqui, ó, ele não mexe. Se você não tiver isso, alguém tem que segurar. Porque se você perceber que você não vai estabilizar assim, massageia de lado e não de barriga para cima. Ok? Mas o ideal para eles vai ter mais chance se você conseguir massagear de barriga para cima. Ok? E se for animal pequeno, o ideal é massagear com uma mão só. Tá? E aí você encaixa a mão e vai massagear assim, ó. Encaixa no externo, o externo do animal vai ficar aqui, você vai massagear exatamente em cima do coração. Ok? Posso massagear um animal pequeno assim? Posso. O problema é, tem que controlar minha força para não machucar ele demais. Não pode pegar o pincherzinho e... Ok? Vai estraçalhar tudo. Olha, o que aconteceu depois da massagem? Ele nucleou. Não. Ok? Isso significa que você fez força demais. Qual que é o problema disso? Normalmente, não parece que as pessoas fazem assim, um absurdo isso. Se pegar pessoas experientes, elas vão conseguir massagear assim com tranquilidade. As pessoas, quando começam, logo que começa a reanimar, fica tão nervoso diante da parada que elas não têm autocontrole. Então, por exemplo, tem gente que começa a quebrar a ampola, esquece que ela tem que puxar o que existe lá dentro. Ela vai ter quebra adrenalina, ela quebra. Tá? Então, o nervoso é astronômico. Você vê comportamentos muito anormais nesse momento. O gera pânico mesmo. Aquela pessoa está louca para ajudar, mas ela não tem aquele controle emocional. Então, assim, toma cuidado com isso, porque às vezes na massagem ela vai se empolgando, porque ela vê que não está voltando, ela vai cada vez apertando mais forte. E ela pode rasgar o fígado nessa hora, que é uma coisa razoavelmente comum se você massagear assim animais pequenos. Ok? Então, assim, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso. Ou melhor, então, para a segurança do paciente, seria. Eu falei de fazer força demais. Ok, se quebrar a costela, o que eu faço? Mudo de lugar? Ou fica no lugar? Importante, fica exatamente no mesmo lugar. Por quê? Porque se você mudar de lugar, como você assim, ó, pensa igual a estrada de cama, tá lá, várias madeirinhas, várias costelas. Se eu quebrar uma e apoiar na do lado, ela quebra facinho também. E aí vai ficar tec, tec, tec, tec, tec, quebra todas. Ok? E aí vai ter obrigatoriamente que operar para reconstruir depois. Se eu quebrar, por exemplo, essas duas costelas aqui do meio e continuar massageando aqui, primeira coisa, eu vou deformar o tórax com mais facilidade. O efeito de bombeamento vai até melhorar. Tá? Só que, o que é o problema? Isso vai doer depois? Vai. Uma dúvida super comum. O professor, e se rasgar aqui a musculatura e rasgar o pulmão? A costela entrar no pulmão. O que, que vai acontecer? Vai morrer? Vai. Ok? Não tem a menor dúvida disso. Mas eu posso ser punido por causa disso? Não. Massagem cardíaca você faz de forma forte, conforme frequente, que pode, o risco da fratura de costela está presente. O que não dá é para a gente massagear todo mundo fraquinho para não correr o risco de quebrar. Você vai salvar muito menos vida. Então a gente precisa massagear forte nessa hora. E a chance disso acontecer é pequena, porque tem o que? A pleura protegendo, tem musculatura protegendo. Então, mesmo que não é só quebrar, eu teria que quebrar um galho verde, que a gente fala que é fazer uma lasca, e essa ponta ficar para dentro para isso fisgar ali o pulmão. Sim, se acontecer, pontado do azar do paciente. Tá? Não tem jeito, a gente precisa fazer da forma correta. Como que eu massageio? Tá, então vamos lá. O ideal seria eu conseguir um terço mais ou menos do volume circulante normal do paciente acordado. Para isso é muito difícil. A gente conseguir isso daqui precisa de muito esforço. Como que a gente consegue isso? Primeiro, eu tenho que apertar de 100 a 120 vezes por minuto. Então, assim, mais ou menos duas vezes por segundo. De tem ideia, o ideal mesmo seria de 150, mais ou menos. O problema é que ninguém tem condicionamento físico para isso, tá? E normalmente o que acontece? Você vai massagear 150 mal feito, mas 120 bem feito, é melhor fazer 120, tá? Quanto tempo? Se eu comecei a massagear, eu não posso parar antes de 2 minutos. Então, se eu comecei a massagear agora, eu sigo, tá, facinho. Pega a tua coisa pra mim, não pode parar. Vamos entubar? Entuba aí, eu tô massageando até os 2 minutos. Não pode parar de jeito nenhum. Tá? É muito comum a pessoa massagear um tempo ali, um minuto e pouco, de repente, já vamos ver se voltou? Tira a mão. Não, por quê? Porque uma coisa muito importante é que quando você vai massageando, o coração vai enchendo de sangue e de forma progressiva. Começa bem murchinho e ele vai enchendo de sangue. É provado que só muito próximo dos 2 minutos, mais ou menos 1 minuto e 40, é que tem volume de sangue no coração durante o bombeamento para gerar fluxo nas coronárias, para entrar sangue na coronária. Porque o coração precisa, na verdade, se nutrir também. Se você faz, por exemplo, 1 minuto e para, o coração pode até injetar sangue para o cérebro, injetar sangue para o pulmão, para o fígado. Mas o que vai acontecer? Ele injetou sangue para ele mesmo? Não. E se ele não voltar, ele vai estar agora pior, porque você fez ele fazer força, você está apertando, ele está fazendo atividade sem receber nada de oxigênio. Aí você para. Aí você vai lá e massageia mais 1 minuto. Para. Daqui a pouco esse coração tem menor chance de voltar. Tá? Então, assim, começou o ciclo de massagem, tem que respeitar os 2 minutos. Quem mede isso aqui, quem está massageando? Não. Porque ele vai cansar sempre, vai acabar muito mais rápido do que o ideal. Tá? Quem isso? Quem está ventilando. Tá? Então, normalmente, quem está ali na ventilação, que a gente vai explicar daqui a pouquinho, é um cara que normalmente está calmo, ele está descansando para ele massagear logo em seguida e ele controla os 2 minutos. Ok? Quanto que eu devo apertar? Até deformar, de 1/3 a metade do tórax. Então, olha o cachorro, ele tem essa largura, eu vou apertar isso aqui. Ó. É bastante. Tá? Até metade ali seria o ideal. Mas se conseguir 1/3, já é bem eficiente. Tá? Por isso que eu brinco que ela fala que tem que apertar, mas é com força. Não adianta chegar, pegar lá e falar, não vou apertar aqui um pouquinho. A gente tem muita dificuldade de fazer isso em animais muito grandes. Pegar, por exemplo, dog alemão, São Bernardo, mesmo o homem tem muita dificuldade de deformar o tórax dele por um período de 2 minutos. Tá? Cansa muito antes. ABC ou ABC? Que história é essa, Jorge? Antigamente, a gente dizia que a abordagem começava sempre na seguinte ordem. A, B, C. Primeiro olhava as vias aéreas, airways, depois a respiração, breathing, e C, circulation. Estou bem, professora? É, até agora não é professora de inglês. Se a gente pegar, agora a gente tem o quê? Mudou. A gente começa fazendo o quê? Por massagem cardíaca. Ok? Isso é a primeira coisa, na verdade, que a gente vai fazer no paciente. Existe exceção, a regra existe. Quando você viu o animal parar por dificuldade respiratória. Se ele começou a observar, assim, está respirando mal e parou. ABC. Chegou parado. Parou de uma vez, não viu o que aconteceu. Primeiro massagem cardíaca. Ok? Por que isso? Imagina o seguinte, que o animal vomitou e aspirou o vômito. Adianta ficar massageando o coração, se ele parou, o coração parou por falta de oxigênio. Precisa colocar oxigênio logo para dentro. Agora, se ele parou de uma forma abrupta, ele ainda tem concentração de oxigênio no sangue, eles mediram por cerca de 4 minutos. Então, assim, eu consigo fazer a massagem circulando um sangue ainda oxigenado para manter o cérebro vivo. Aí, na hora que der os 2 minutos que eu faço o intervalo, eu entubo. Okay? Então, eles mediram quanto tempo o animal que parou ainda tem oxigênio no cérebro, por até 4 minutos. Então, é melhor você massagear de uma forma bem mais precoce. Ok? Eu posso ir apertando a barriga ao mesmo tempo que eu estou massageando o coração? É bom. Mas a gente consegue fazer isso com animais grandes. Animais pequenininhos, que eu falei, falta espaço. Então, se eu tiver um animal grande, enquanto um massageia o coração, o outro vai apertando o abdômen. Para quê? Para que o sangue não vá para as pernas. Eu não estou preocupado se está chegando oxigênio lá no dedão do pé. Eu quero que chegue aonde? No cérebro, que chegue no pulmão, que chegue, na verdade, no próprio coração. Então, se eu comprimo o abdômen, o sangue não vai daqui para baixo. O volume que eu ejetar vai para os principais órgãos. E a chance dele voltar é melhor. Tá? Importante, pessoal, tem que trocar o massageador. Não adianta falar assim, ó, a gente vai reanimar por 15 minutos. Fala pro cara, vai lá. Ele vai se arrebentar e vai massagear muito mal. Então, a cada 2 minutos a gente troca. Para quê? Para que alguém razoavelmente descansado consiga estar sempre massageando. tá? É provado, tá, que depois de 2 minutos cai o rendimento de todo mundo, obrigatoriamente. Quando você tem um pouco menos de condicionamento, cai muito antes disso. Você já massageia mal perto de 2 minutos. Tá? É, quem fez a Cevan, acho que os dois, pelo menos estou lembrando de 2 pessoas aqui que fizeram, tá? Se você pegar, a gente via que as pessoas já tinham dificuldade de tentar massagem, por exemplo, em 1 minuto e pouco, já estava, falta quanto? Nossa, é muito difícil, professor, cansa demais. Então, isso, por quê? Porque fora da posição anatômica, principalmente para quem é baixinho, tem muita dificuldade, porque você não obriga o cara a massagear assim, não. Porque você pega alguém bem alto, o cara está bem alto em relação ao animal, massageia esticando o braço. Você pega alguém bem baixinho, está aqui, ó. Tenta fazer uma massagem, pega um cachorro muito grande, tenta fazer massagem cardíaca assim. O braço começa a dormir e você não consegue, na verdade, sustentar essa massagem. Tá? Isso é ruim. Eu perdi que é ABC. ABC são as siglas em inglês. Toda vez que ele tiver A, ele está falando, na verdade, disso aqui. É uma sigla em inglês relacionada por vias aéreas. O B está relacionado à indicação. É circulation. Traduzindo, assim, a gente considerar o que é isso. Isso aqui eu vou ver se tem alguma entrada para ar na boca do paciente, por exemplo. Então, por exemplo, eu pego e determino o paciente tem um tumor na boca, tá, que não permite o ar entrar. O problema dele é no ar. Se ele tem tudo funcionando, mas o ar não entra, não tem força na musculatura para puxar o ar. O problema dele é no B. E se o coração parou, é no C. Tá, então, ABC. O que, que eu verifico primeiro? Hoje é o seguinte, se você assistiu um animal, parou de respirar, o coração ainda está batendo, mas ele está com dificuldade para respirar, está ficando roxo, está muito mal. O que, que você vai fazer? Você primeiro verifica as vias aéreas. Então, você vai abrir a boca, ver se tem vômito, ver se tem um edema, se tem um tumor, se tem um coágulo, algum edema de glote, por exemplo, uma reação alérgica. Ele vai ser primeiro ar. Você verifica o primeiro ar. Depois, você vai ver se ele consegue jogar para dentro o ar, e se ele não conseguir, você vai ventilar primeiro. E só por último você vai começar a massagear. Mas só nesse paciente que você vê ele parar por dificuldade respiratória. O padrão é que esse C, depois da padronização, ele veio aqui para cima e virou assim, ó, ficou cabo. Primeiro começa massageando, depois você verifica se tem entrada livre de ar, e depois se ele está conseguindo usar essa entrada. Ok? E agora vamos lá, o A. Então a gente começou, eu expliquei como a gente faz a massagem cardíaca, a posição da mão, esse fase que a gente vai fazer por ciclo de 2 minutos, deformando de metade a 1/3 do tórax e da posição correta. Se for um animal de tórax normal, ponto mais alto do tórax, se for tórax afilado em cima do coração, se for animal pequenininho com uma mão só, se for formato de tambor, barriga para cima. Ok? Estou lá massageando. Agora eu vou fazer o seguinte. E a outra pessoa vai fazer o quê? Vai fazer a letra A. O que é essa letra A? Ela vai olhar a entrada de ar. Então ela vai ver se tem alguma coisa obstruindo, por exemplo, um tumor. Tá? Então um animal tem um tumor debaixo da língua que está crescendo. Chega uma hora que ele não consegue mais respirar. Se isso acontecer, ele vai ter alguma entrada de ar em algum momento? Eu preciso resolver isso de uma forma urgente. Ou, se ele teve uma parada, eu não sei bem porquê, eu vou providenciar um jeito, uma entrada de ar do jeito mais fácil possível. Eu posso usar a entrada convencional, que seria boca e nariz, para um paciente, usar o que seria máscara e ambu, conectar aqui uma máscara, e o ambu é aquele balãozinho que vocês veem de vez em quando, o cara em ambulância apertando. Tá? Aquilo funciona para paciente da veterinária, tá? Com as material de humano, não funciona. Tem que ser material específico para veterinária. Máscaras que consigam ir até aqui atrás. Se pegar aquela máscarazinha de humano que só encaixa aqui, a comissura labial do cão vem até aqui atrás. O que acontece? Você vai injetar ar por aqui e vai vazar pelo lado. E não chega lá nos pulmões. Então, mas existe máscara para cachorro? Existe no Brasil? Não. Ok? Então, pra gente, você bem prático, funciona? Não. Então, pra gente, esse método aqui, abandonado. E boca focinho, eu fazer o animal respirar usando a via nasal. Nunca, boca a boca não existe para animal. Se você quiser ajudar ele, tem que fechar a boca e assoprar o nariz. a narina, você vai conseguir insuflar o tórax. O que, que a literatura diz a respeito disso? Ela é muito ruim, tá? Existe um relato, basicamente, que é feito por bombeiro, não é feito por veterinário, de ter salvado um animal de incêndio e ter usado isso, na verdade, lá. Mas a gente acredita que não funcione. Mas como é a única coisa publicada a respeito do assunto, prevaleceu isso. O que eu falo a respeito disso? Tem que ter bom senso. O que, que é ter bom senso? Se você tiver no meio do mato, no seu sítio, alguma coisa desse tipo, sem nenhuma tecnologia, nada, adianta você sair assoprando nariz de cachorro? Não vai funcionar em nada. Você não tem o que mais fazer. Você vai pegar, fazer isso, ele vai voltar e sair andando? Não vai. Tá? Ou se você entrar um animal que você nunca viu na vida, na tua clínica e tal, não sei o que, e falar, vou fazer. Gente, zoonose, higiene. Tá? Por quê? Fala, mas ele tá bem. Tá bem, falou. Por quê? Falei, estava ótimo, ele dava uma paradinha só para se divertir e vai voltar daqui a pouco. Não existe isso. Então a gente precisa ter bom senso. Se você estiver numa situação tão catastrófica que você tem que usar esse método, que seja muito restritivo em relação a isso. Tá? Você vai fazer isso no seu próprio animal, você vai fazer isso de uma forma bastante limitada. Mas não vai sair assoprando o nariz de cachorro por aí, porque vai te trazer mais problemas. A chance de você pegar uma doença é infinitamente superior à chance dele voltar com essa técnica. A gente diz que basicamente é o seguinte, não funciona. Mas hoje a literatura manda, se precisar, a gente tem essa alternativa. Eu brinco com isso. Falo assim, sério, você faz? Não. De jeito nenhum, não. E se te pagar? Também não. E se te deixar rico? Sim. É a única possibilidade. Eu sei que a chance de voltar é zero. A chance de eu ficar rico, se for essa, eu faço. Se você falar agora, começou a ter chance, se você tiver pelo menos uma sonda para poder entubar esse paciente. Tá? Tudo bem, você não tem lá uma clínica, um baita aparelho, não tem nada disso. Mas você tem pelo menos uma sonda. Tá? Então aí, se você conseguir entubar esse paciente, você assoprar a sonda, ainda existe o risco da gente pegar a doença. Mas aí já existe uma maior chance dele voltar. Por quê? Quando você assopra pela narina, uma parte vai para o esôfago, que vai para o estômago, uma parte vai para o pulmão. Quanto vai para cada lugar? A gente não tem essa relação. Mas a gente sabe que então, assim, a quantidade de ar que chega no pulmão é pequena e de um ar que você já usou parte de oxigênio. Então é um ar de péssima qualidade com baixo volume. Por isso que a chance do boca focinho funcionar pequena. Quando está entubado e assopra a sonda, o volume vai ser adequado. Eu não estou mandando nada para o pulmão, para o esôfago. Estou mandando tudo para o pulmão. O ar ainda é de má qualidade, mas já existe um volume razoavelmente bom para você ter alguma chance. Tá? Também escolha bem os pacientes. Não é, por aquela situação do paciente terminal, você sabe que ele não tem chance, a chance dele é zero, não faz isso. Agora, se você pegar um animal, se você acompanha, saudável e tal, não sei o quê, pode fazer com bastante restrição e bastante cuidado com os zoonoses. Tá? Intubação endotraqueal, tá? Seria o ideal, porque existem algumas outras tipos de intubação. Por exemplo, intubação com máscara laríngea. Você põe um tubo na boca que ele fica na entrada da laringe, ele encaixa. Isso funciona muito bem para a anestesia de coelho, por exemplo. A gente usa isso. O gato que é muito difícil de entubar. Então, existe sondas específicas para isso. Não funciona para reanimação, porque quando você vai massagear, você fica deslocando o paciente. Desencaixa e acaba machucando. Tá? Então, assim, tem que ser sonda endotraqueal, colocar uma sonda lá dentro. E se eu tiver obstrução da sonda? Da boca, a sonda não entra. O que, que eu vou fazer? Traqueostomia. Quem precisa fazer traqueostomia. Professor, eu não sei fazer traqueostomia. A traqueostomia é muito simples. É uma das cirurgias mais simples que tem. Tá? Isso qualquer um que treinar consegue. Professor, mas como que eu vou fazer? Ou, por exemplo, sou formado já, não sei fazer. Pega aquele animal que morreu e faz para você aprender. Ok? Mas, ou então, se tiver lá, o animal parou com você lá. Se não tiver ninguém que faça, faz. Professor, mas eu não sei. O que, que eu faço? Faz. Tá, mas ele vai morrer, vai, se você não fizer, vai, se você fizer, provavelmente se for a primeira vez, vai também. Mas, o que vai acontecer? Se você fizer nesse animal, o segundo você já vai fazer um pouquinho melhor e vai chegar um dia depois de 10, e quando o animal precisar, você vai salvar. Se nunca fizer o primeiro, todos vão morrer, e o décimo primeiro vai morrer também. Mas não tem jeito, chama-se curva de aprendizagem. Tá? E isso na área da saúde sempre vai acontecer. Toda vez que você começar a fazer um procedimento novo, a chance de se complicar ou a chance de você ter problemas com ele é muito maior. Eu dou exemplo, ruptura diafragmática em gato. Quando eu comecei a anestesiar, a gente começou a operar esse animal, mas a gente não operava antes. Morria 95%, hoje não morre 1%. Isso por quê? Porque a gente foi fazendo. Ah, acho que ele vai morrer. Mas assim, ele está muito mal, vai morrer, então a gente vai operar ele. Ah, acho que ele morreu. Porque ele não estava mal mesmo. Aí assim, a gente chegou uma hora que a gente cantava. Começou um outro sobreviver, começou a sobreviver, e hoje a gente faz com tranquilidade. É uma cirurgia que a gente nem considera tão alto risco assim. É uma cirurgia razoavelmente simples. Então, isso é importante. Vocês têm que ter esse pensamento proativo. Tá? Eu não estou dizendo para ninguém pegar amanhã. Você está no estágio de uma clínica. Para um animal, tem um veterinário que sabe fazer e você. Fala, deixa que eu faço. Não, ele diz. Ok? Mas se ele tiver aquela situação, esse cachorro já morreu, tal, se você quiser treinar a traqueostomia, eu vejo isso com bons olhos. Ok? Eu sei que tem gente que já é a favor, a gente vai ser contra. Mas, o que eu quero, principalmente, se você for o único veterinário ali presente, talvez então, mesmo que você não saiba fazer, que você tente. Se eu não faço nem ideia, ótimo. Estinga, vira de barriga para cima, vai palpar aqui a laringe, vai fazer um cortezinho bem na linha média. Corta mais ou menos uns 2 a 3 centímetros. Independente seja pincher, yorkie ou dog alemão. Esse corte é o suficiente. Você vai fazer o quê? Pegar uma pinça, apertar e abrir. Por quê? A hora que você vai cortar só a pele, a hora que você abrir, tem dois músculos que ficam exatamente em cima da laringe. A hora que você apertar e abrir, eles vão se afastar, você não precisa cortar nada. A hora que afastar, você vai ver um tubo branco que chama prazer pra Kelly. Você vai fazer um cortezinho nela e colocar um tubo lá dentro. Pronto. Você fez traqueostomia. Fala, professor, mas pode sangrar? Às vezes sangra um pouquinho de vasinho da pele. Igual às vezes você vai fazer vasinho e sangra. Tá? Também tem vasinho na pele ali. E se sangrou muito, significa que você cortou errado. E o que vai acontecer? Vai morrer. Mais do que eu falei. Mas sim, vai morrer tanto quanto ele morreria se você não tivesse tentado. Ok? Só que eu brinco o seguinte, se sangrou muito, você cortou errado, o que você cortou? Você pode ter cortado duas coisas, a jugular ou a carótida. O que significa isso? Você é cego. Porque a minha média não tem esses dois, a jugular e a carótida passam aqui. Eu vou te cortar aqui no meio. Vai no fital, vai fazer bem para você. Okay? Então você vai lá, corta aqui no meio e faz. Não vai sangrar demais. Ok? Faz isso com tranquilidade. Fala, já só não pode cortar de assim, que aí com certeza acerta. É assim, ok? A única coisa que não pode fazer. Vamos lá. Se possível, pessoal, assim, então vamos lá. Atendi aquele animal, ele está em parada cardíaca respiratória, comecei a massagear. Aí chega alguém para me ajudar e diz, vamos entubar? Eu paro para ajudar? Não. Não. Ciclo de 2 minutos. Deu os 2 minutos, agora a gente vai entubar rapidinho, ok? Não atrapalhe o cara que está massageando para entubar, ok? Vamos lá, acabou. Suporte ventilatório. Então, assim, agora eu passei o paciente, eu estou massageando, ele está entubado, de preferência, ou eu estou usando boca focinha, independente disso. Quanto que eu vou fazer? Quantas vezes por minuto? De 10 a 12 vezes por minuto a respiração. Professor, posso fazer menos? Não, vai oxigenar pouco o paciente. Posso fazer mais? Não deve. Por quê? Toda vez que você infla o tórax, você atrapalha o sangue a voltar para dentro do coração. Esse 10 a 12 é um valor que eles determinaram o seguinte, é um valor que eu consigo oxigenar o sangue sem atrapalhar tanto a circulação. Então fazer ventilação rápido demais não pode, tá? E uma coisa importante, que encurta o tempo de inspiração, o ar tem que entrar rapidinho e ficar bastante tempo sem respirar. Então o que a gente faz? Aperta por 1 segundo, na verdade você vai fazer assim, ó, 1, 2, e solta, 3, 4, 5. Ou faz 1, 2, 1, 2, 3, 4, ok? E tem que contar no começo, porque senão o que acontece? Tem um cara massageando rapidinho no teu lado. Você ficar olhando, você vai ventilar na mesma frequência do cara que está massageando. E isso é automático, não precisa ser consciente. É só olhar. Se você não estiver contando, você vai acabar fazendo isso, ok? Principalmente se você estiver nervoso. Então conta. Só brinco aqui, conta baixo. Imagina você massageando, cansado, cara, falar 1, 2, 3, 4. 1, 2, 4. Vai com a tuberada no nariz. Certeza. Então, gente, e se você tiver uma máquina que faz isso para você? Você vai colocar 10 ml por quilo. Pesa 5 quilos? 50 ml. Pesa 100, 10 quilos? 100 ml. Pesa 20 quilos? 200 ml. Ok? Aí quando você faz isso por máquina. Se não, quanto que eu aperto no balão? Até você ver inflar um pouquinho. Mexer o tórax, por pouquinho que seja, por exemplo, você viu mexer o tórax, já tá bom. Não é para pegar e inflar o tórax do paciente. Não, isso atrapalha muito a circulação. Então, mexer um pouquinho já é o suficiente. E é sempre essa inspiração por 1 segundo. Quando eu uso só o ângulo, só aquele balãozinho, ele usa o ar ambiente. O ar ambiente tem 21% de oxigênio, é pouco. O ideal seria se usar 100. Como que eu posso aumentar isso? Se eu pegar os balões ou esses angus modernos, tem uma entrada para oxigênio. Você pode adaptar no oxigênio e ele fica 40% mais ou menos. Já tem o dobro. E se eu tiver um aparelho de anestesia, eu posso usar oxigênio a 100%, que é melhor. Ou ventiladores que usam oxigênio a 100%. É muito melhor. E se eu estiver sozinho? Só tem eu. Estou lá na minha clínica, tá, não sei o quê, tá, todo mundo. Já vou fechar. E chegou um animal parado. Naquela hora que você está baixando a porta, chegou um animal parado. Você vai reanimar sozinho. Você vai massagear 30 vezes e ventilar duas. Massageia 30 vezes e ventilar duas. Vai sobreviver? Não. Porque não funciona. Mas, uma coisa importante. Se vocês olharem, por exemplo, no YouTube, tem lá um monte de casos de sucesso que sou eu. Por quê? Porque animais normalmente que não estavam parados. E é muito diagnóstico. Tá? Por quê, gente? Tá parecido com o que a gente precisa fazer? Fala assim, não pare antes de 2 minutos, massageia 30. Tá dando massageia 15 segundos, o que era para você massagear durante bastante tempo. Então já começa a ser tudo errado. Não atrapalhe o cara que está massageando, ele tem que parar para entubar, parar para ventilar, ventilar mal. Então assim, a chance de voltar é praticamente zero. Da onde saiu isso? De humano. Tá? Qual que é a chance de humano voltar com você reanimando sozinho, sozinho? Quase zero, também, para não falar que é zero. Ok? Não é tão diferente assim na veterinária, mas na veterinária a chance ainda vai ser menor. Tá? Então, mas eu tenho que dá para falar assim, estou sozinho, não vou fazer nada. Você precisa fazer alguma coisa. E treine assim, tá? Seria a melhor forma que você poderia fazer. Ok? Professor. Eu. Mas eu poderia, tipo, fazer os 2 minutos pra depois entubar? É, você massageia 2 minutos, aí você entuba a partir daí. 30 ventiladores. Ah, tá. Gente. 30 ventiladores. Tá? Então, lá. Último slide, estudei pra prova, mas antes eu preciso falar algumas coisinhas pra vocês. Primeira coisa. Existe um grande desespero das pessoas quando o animal tem parada cardíaca para pegar a veia. Pega a veia. E aí fica ali, não. Tá? O que você vai utilizar quando o animal estiver em parada cardíaca? Você precisa aplicar uma medicação. Se já tiver uma veia, você vai usar uma veia. Qual que seria melhor? A jugular. Mas se o animal já estiver parado, não tenta pegar a jugular. Por quê? Para pegar, você precisa fazer o quê? Garrote, não é? Vocês viram lá? Se eu pegar e apertar aqui, o que eu estou apertando também? Carótida. Diminui um pouco o sangue no cérebro. Então não faz isso. Tá? Agora, se eu tiver então antes, ele está mal, eu sei que ele pode parar, pega a jugular e deixa a jugular pega lá. Ou, senão, vai pegar aqui, ó, da pata da frente. Não é para usar veia da pata de trás. Porque assim, a veia safena lateral, ela é uma veia muito boa para pegar. Tá? Porque ela normalmente é muito visível. Só que, o que acontece? Se injetar adrenalina lá, vai chegar aqui? Ou vai demorar pra caramba? Vai demorar. Então vamos dizer assim, ó, eu aplico uma dose, massageia e não voltou. Aplico outra dose, massageia e voltou. Aplico outra dose, aí voltou. Aí volta a circulação, vai vir toda a adrenalina de uma vez, normalmente para de novo. Tá? Então a gente não usa veia lá de trás, a gente usa veia cefálica para fazer isso. Seria melhor. Se você sabe que vai parar, já pega a jugular, porque aí assim, da jugular para o coração, praticamente pela gravidade já vai chegar. Intracardíaca, por exemplo? Intracardíaca nunca deve ser feita. Nunca, isso é pro filme. 007 funciona, Hollywood te engana, mulher. Se você pegar e pegar assim lá, tudo funciona, tudo é perfeito. A injeção intracardíaca, a chance de você machucar o miocárdio é muito maior do que a chance de você trazer qualquer benefício. Então, por exemplo, na hora que você espetar, se pegar uma veia do miocárdio, acabou, você vai gerar um infarto. Tá? Então, assim, é sempre muito ruim utilizar essa via. A não ser pela danada, né? Se você tiver uma situação, mas mesmo que o animal também não esteja consciente. Tá? Se fazer isso no animal consciente, ele sente dor. Tá? Mas se a gente pegar, vamos lá, o que eu vou. Mas eu preciso aplicar adrenalina. Eu vou usar o quê? Via endotraqueal. E não está entubado, você vai jogar adrenalina dentro da sonda e vai jogar. E vai absorver pelo pulmão. Ele absorve praticamente na mesma velocidade do que na veia. Tá? É muito eficiente isso. Então usa via endotraqueal. Tem tudo de prova. Ok? Então assim, não quero que ninguém pegue uma parada, a gente precisa pegar a veia. Às vezes você vê a gente pegando veia e para sem massagear, sem ventilar, sem nada, porque o cara quer pegar uma veia para aplicar adrenalina no paciente. Isso é um erro. Tá? A gente não deve fazer isso de forma nenhuma. Agora vamos lá, mas duas questões. Primeiro, eu sou obrigado a socorrer um animal de parada cardíaca? Você nunca viu na vida, aparece algum animal na tua clínica, você fala assim, sou obrigado a reanimar? Ou pode falar, desculpa, não é nosso cliente, não vou fazer. Obrigado. A penalidade para omissão de socorro para animal é a mesma que omissão de socorro para ser humano. E aí tem mais um porém, vocês ainda, se estiverem na casa de vocês, tá lá assistindo um jogo no final de semana com o namorado. Ok? Chegou, na verdade, o cara toca a campainha e fala, ó, tá parado. Eu acho que ele tá passando mal, você vê que ele tá parado. Você é obrigado a socorrer? Você não, você ainda é aluno. Quem tem CRMV é. Se alguém tocar minha campainha sabendo que eu sou veterinário, não interessa que eu não estou na minha clínica. Eu sou obrigado a socorrer. Qual é o endereço pra nós ainda? Hã? O endereço pra gente? Já, já desculpa. Senão toda hora você quer a caixinha dele pra abandonar. E nesse caso? Hã? Nesse caso? Você tem que fazer, você é obrigado a fazer suporte básico. Você não é obrigado a aplicar, só presta atenção. Você não é obrigado a aplicar nenhuma medicação. Você não é obrigado a fazer raio-x, cirurgia, consulta, nada de graça. O suporte básico à vida, massagear, ventilar, você é obrigado a fazer, tá? Porque senão é omissão de socorro. Ok? Agora vamos lá. Um paciente chega na clínica agora e assim para vacinação. A coisa mais tranquila do mundo, vai todo mundo feliz, vai tomar só uma vacina e pronto. Toma a vacina, ele sai andando, chega na recepção e para. Fez edema de glote. O proprietário volta correndo, a hora que você fala, ele teve uma parada, vou reanimar, o proprietário vira para você e fala, não quero. Você pode reanimar, não pode reanimar ou deve reanimar. E aí? Não pode. Prevalece a decisão do proprietário, tá? Obrigatoriamente, porque direito de propriedade, ele tem tutela, ok? Isso é uma coisa, só que assim, o que os veterinários fazem? Não pergunta, mas se o proprietário manifestar, principalmente se ele vier tipo, te abordar fisicamente, tipo, não, tal, você quer tentar te segurar, não insiste, tá? Isso é infelizmente, a gente pode concordar ou não com isso, mas a lei dá esse direito ao proprietário de negar o tratamento aquele animal. O que eu digo para as pessoas? Não pergunto. Começa a tratar e tal, não sei o quê. A maior parte das pessoas não vão se omitir nesse momento. Mesmo que ela não concorde, por exemplo. Por que, assim, às vezes, por que isso aconteceria? Tem crença, tem algumas religiões, na verdade, que restringem um pouco determinadas coisas. E outra questão. Tem um lado de, às vezes, quem está com o animal não ser a pessoa que gosta do animal. Então, por exemplo, aquela coisa do tipo assim, a mulher mandou o marido levar o cachorro veterinário e tá pé da vida, ok? E aí ela fala, não vou esperar mais nada para ele, assim, ele fica louco que morresse aquele cachorro, tá? E às vezes eles optam por não querer que você faça a reanimação. Você pode olhar aí a foto, não, eu vou reanimar e pronto. Você vai ser condenado por isso. A penalidade vai ser séria? Não. O juiz não é louco. E nem desumano, mas ele vai ser obrigado a dar razão para o proprietário. Normalmente essa penalidade é ridícula, você vai dar uma cesta básica para o proprietário, vai ser um negócio bem pequeno. Tá? Porque assim, ninguém, você tentar salvar a vida do animal, má fé você não exerceu, ok? Você não exerceu má fé, você não teve lucro sobre aquilo, não teve problema nenhum. Então a penalidade é muito baixa, tem gente que opta, mesmo sabendo que se o cara levar a fé em fogo, vai sair um pouquinho prejudicado, a fazer a massagem. Se isso for denunciado no conselho, o que acontece? Você vai receber uma carta te advertindo, explicando que o proprietário deveria ter sido respeitado. Mas nada, ninguém vai ser MD, ninguém vai ser suspenso, nada disso. Quem está lá também é veterinário. Ok? Mas vamos lá. O que eu digo? Então, assim, ó, massagem. Se o cara tentar te parar, pá, por quê? Você não vai conseguir, tipo, massagear duas e empurrar uma. Ok? Então, se o cara tentar te segurar, pega, para, você vai ficar chateado, eu sei disso, mas para, não insiste. Terceira situação, chegou um animal agora, tumor de fígado todo arrebentado e tal, não sei o que, você está acompanhando. Aquele animal já teve um paciente há 4 meses, você está lá tentando, de repente ele parou. O proprietário tem uma crise de dor e fala, socorre ele. Você tem o direito de falar, ele não tem chance, eu não vou fazer? Tem. Você tem esse direito. Mas existe uma coisa, mas... tem horas da vida que a gente tem que ser inteligente, tá? Pra que você vai fazer isso? Eu digo sempre isso porque eu acho importante. se aquela massagem cardíaca não vai ajudar aquele paciente, vai ajudar o proprietário. Para ele sair dali com a imagem que foi tentado tudo até o último momento, é importante. Tá? Então faz. Só que você vai catar e deformar um terço ou metade do tórax? Não, vai, faz mais devagar. Você não vai encher de medicamento, você não vai espetar para tudo quanto é lugar, você não vai fazer grandes doses de nada, mas a ideia é que, assim, primeiro, a pessoa que ela vê você massageando, ela vai caindo na real de que ela perdeu o animal dela. Ela vai ficar com ela, embora ela vai ter a crise de choro, vai ter isso, ela vai ficar mais calma quando você for conversar com ela. Porque se você for direto, e principalmente se você manifestar na hora, tipo, não vou fazer, você corre um sério risco de ser agredido por esse proprietário. Tá? Então ele vai apanhar de proprietário na ok? Vou só dar um exemplo. Uma vez uma mulher, ela pediu eutanásia no hospital, de um paciente terminal, então sei que o paciente parou um pouquinho antes de fazer eutanásia, tá puxando medicação. A mulher teve uma crise de nervoso e mordeu o recepcionista. Ela catou, literalmente, mandou bala, que mordeu no ombro. Nossa! A mulher dele voltou para casa mordido e era só uma dor no hospital. E, mas tirando isso, foi tudo bem. Mas, assim, vocês terem uma ideia, como as pessoas que têm, assim, não era uma, era uma mulher super tranquila no dia a dia de lidar, não era uma pessoa com uma perna, foi uma crise de nervoso. Ela literalmente perdeu qualquer senso. Então, não acho que não, só tem que entender, não contem com isso nesse momento, tá? Vai, faz a sua massagem, não vai fazer algo muito trabalhoso, mas faz isso. Vem do lado comercial. Tudo que você não quer, quando você tem uma clínica e alguém falando que você não socorre, que você fala, ah, enquanto lá estava me escolando a vida porque ela todo dia fazia soro e me cobrava não sei quanto, estava ótimo. O dia que ele percebeu que não ia ganhar mais dinheiro, não quis fazer mais nada. Ok? Tudo que você não quer é isso também. Pode se tiver uma filha. Então faça. Ok? Tranquilo, pessoal? Quanto tempo eu mando? Última informação. Se é sobre a prova, todo tempo. Ah, é? Isso cai na prova. Vamos lá. Em quanto tempo eu realizo? 2 minutos. Vamos lá. Se você catar até 2 minutos de parada cardíaca, o animal volta normalmente sem sequela nenhuma. Então, de 2 minutos, com certeza você vai reanimar. De 2 até 5, 6 minutos, você normalmente tem sequelas muito leves e tendem a ser temporárias. O animal volta andando que nem bêbado, ataxia, depois ele vai voltar ao normal, ele fica cego, ele fica um animal meio que tem dificuldade para levantar. Mas dali uma semana, 15 dias, ele normalmente volta ao normal. Então, 5 minutos também é importante que a gente faça todo mundo. Tá? Agora, quando a gente está chegando entre 5 e 10 minutos, normalmente já vai ter algum grau de sequela mais sério, tá? E também, talvez alguma coisa se tornando definitiva, mas ele ainda tem chance de ter uma qualidade de vida. Tipo, ele vai ser cego, mas ele vai ter uma qualidade de vida ainda razoável. Ele vai andar em coordenado, tem muita dificuldade para levantar, às vezes encostar na parede e tal, mas ele tem condições de comer, beber, brincar ainda, te conhecer e tal. Normalmente, quando essa parada passa dos 10 minutos, a grande maioria, se voltar, vai ficar em coma, ou então ele vai ser uma condição incompatível com a vida, porque ele nunca mais vai comer, então você vai ter que colocar sonda, ele nunca mais, por exemplo, ele vai depender de ventilador para respirar o resto da vida, ele não consegue situações vegetativas, ou ele nunca mais consegue ficar de pé, ou ele não vai te conhecer mais. Então, normalmente, na veterinária, a maior parte dos hospitais fazem a massagem cardíaca até os 10 minutos. Ok? O que que fisiologicamente existem em uma situação razoável que a gente deveria fazer por 30 minutos? Mas dois normalmente não é respeitado por essa condição de como o paciente vai voltar. Ok? Então, mais de 10 minutos é um tempo plausível. Mas sempre pensa em alguma adaptação disso com a sua realidade. É o paciente lá terminal, não tem nenhuma chance, vai ficar 10 minutos se matando? Mas 5 minutos está muito bom, ok? Agora, pessoal, é importante, se em algum momento voltou a bater, mesmo que seja por 10 segundos, esse tempo zero, ok? Então não é assim, ele parou, depois de 4 minutos ele bateu um pouquinho, parou de novo, mas 6 então parou, não. É dessa segunda parada que começa a contar de novo. Porque ele faz 10 minutos, aí a gente não tenta mais. Ok? Só vamos estudar para a prova. A grande maioria da matéria é da aula de hoje. Da inglês. Mas tá aqui.